Yeah, András, 2012, o beat da depressão. Só você tá achando que o tempo parou, tá se iludindo. Seu corpo já não é mais o mesmo, já não é como se fosse um menino. As dores aparecem, as fotos já são antigas. As amizades já não existem, já se foi metade da família. Você se esconde nas paredes da ilusão, achando que nada aconteceu e que alguém vai trazer a salvação. O perfume das roupas agora deu lugar pro cheiro de mofo. Guarda-roupa envelhecida, as peças velhas daquele jogo que apenas serve pra mostrar aos seus netos a sua história. A mesa já não está completa, resta apenas a memória. E um dia onde os risos tomavam conta da sua casa, se esquecia até de quem era segredo a que ninguém faltava. A brincadeira das crianças que não mais irrita, quando batia a palma pra pegar a bola que caiu no quintal da vizinha. Quando chegava em casa mortos de cansados, depois de um belo dia no parque, só desejando banho gelado. Eu sei que nunca mais vai voltar aquele tempo em que era feliz. Mas se algo mudar, que alguém trouxer você aqui pra me matar minha saudade de você, a dor da solidão, pois não sei mais o que fazer. Castelo vazio, a cada canto uma lembrança, as janelas e as portas se abrem, mas sem esperança. Aquele belo prato de arroz, feijão e ovo que saciava a fome de todos, o combustível pra começar de novo. Menino não se suja, menino não faz arte, cê tem lição de casa, tudo isso faz parte. Parece que ainda escuta as vozes daquelas pessoas, se chamando pra explicar o sentido daquela palavra à toa, que encontrou no livro, não sabe o significado. Sentava ali do seu lado e procurava junto do dicionário. Relógio novo que ganhou já está com marcas, já trocou milhares de pilhas desde a última risada. Os anos se passaram, todo mundo já tomou seu rumo, casados, namorando, alguns solteiros, outros viúvos. Assim como você, já não tem mais o seu afeto, que partiu antes de você, agora nunca mais vai estar perto. A visita é sagrada naquele túmulo, onde conta sempre que pode sobre todos os assuntos. Eu sei que nunca mais vai voltar aquele tempo em que era feliz. Mas se de repente algo mudar, que alguém trouxer você aqui pra me matar minha saudade de você, a dor da solidão, pois não sei mais o que fazer. Castelo vazio, a cada canto uma lembrança, as janelas e as portas se abrem, mas sem esperança. E atualmente não vem tendo muitas mudanças, mas a vida é sempre assim, pessoas mudam suas andanças. Mas nunca deixou que as flores dali murchassem, sempre teve todo o cuidado pra que o tempo ali não passasse. Eu sei que te machuca quando folheia o seu álbum e se recorda daquele tempo onde tudo era fácil. Você nunca entendeu o propósito de estar aqui. Juntamos sonhos e desejos pra depois da morte destruir. Pode deixar ele, vou guardar a sua vida. Mesmo sabendo que devo tomá-la, você merece tê-la estendida. Você já fez de boys além da sua conta. Não sei como suportou até agora toda essa bronca. Ele só vem até você quando precisam de dinheiro. Nunca vi ninguém dali passar aqui o dia inteiro. Nunca fizeram uma ligação pra saber de você. Eles desejam que eu te leve pra ficar com tudo que te dá prazer. Eu sei que nunca mais vai voltar aquele tempo em que era feliz. Mas se de repente algo mudar, que alguém trouxer você aqui pra me matar minha saudade de você, a dor da solidão, pois não sei mais o que fazer. Castelo vazio, a cada canto uma lembrança, as janelas e as portas se abrem, mas sem esperança. Eu sei que nunca mais vai voltar aquele tempo em que era feliz. Mas se de repente algum